A Sierra Kilo Índia, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. No 095 para 5000, 050, Sierra Kilo Índia. Controle, acionar 6259. Chiné 62519, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída São João 1, até 2000 pés via Leda. 360, São João 1, após 2000 Leda, 6259, pronto. Autoriza ITAP para o Sierra Kilo Índia. Autorizado, Sierra Kilo Índia, ITAP. Bora, UA de ITAP, Sierra Kilo Índia. É 45, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterno 1251. 2835251. This is 2712, now heading Alpha Romeo 363. Roger. Papapá, Sierra, Kilo Índia, autorizado ao final do procedimento LSX-Way, deixa para 2000 pés, ajuste no 095, reporte para estabilizada. No 0195, autorizado ILS, Sierra, Kilo Índia, pode com a Duna. Autorizado Duna, Sierra, Kilo Índia. Duna, Sierra, Kilo Índia. Aquela Índia, 20 graus à direita para evitar formações, já. Sete, confirma quantas milhas será aquela Índia? Mais 8 milhas. Sete, após desvio, voa, dona. Após desvio, dona, será aquela Índia. Horário partido 2712. Go ahead, 2712. Request for level 1505. Roger, climb and maintain flight level 150, 2712. Clear 150, 2712. Bruno Dona Serra Cluinza. Certo. Chanel 6259, chama o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna no 251. Papa Romeu, Golf e Antiserra. Sete, Papa Romeu, Golf e Antiserra, encontra-se afastado de Salvador, 8, 9 milhas, Nordeste, reporte ingressando na terminal de Salvador, 60 milhas. Serra, Serra, cumpriu o controle. Serra, Quilinde, está fui, aliás. Papapá, Serra, Quilinde, compartilhado o procedimento, chama a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Papá, meu Golf, antes, Serra, cumpriu o controle. Golf Yankee Serra, reporte ingressando na terminal a 620 milhas de Salvador. Golf Yankee Serra, reporte quando a 620 milhas de Salvador ingressando na terminal. Yankee Serra, confirma seu estimado para pouso. Gente, 0020 copiado. Agora já está para cancelar. Segue os visuais aos 3-4, segue para o 1-7 com base pela direita, reporte base para a final da 1-7. Base para a final da 1-7 vai reportar o Serra Quilonte. Da 3-8-9-7, ele mantém no 0. Ele mantém no 0, está 3-8-9-7. Route 2712, 61 miles northeastbound at Salvador VOR, with a service terminator, maintain flight level 150, contact the Aracaju on frequency 120.3. The 150 is

Pela direita no 7, Hack Lindy, abaixado e travado. Pouso autorizado, pistão no 7, ventou no 7, 0 graus, com no 2 nós, altímetro no 0, no 5. No 0, no 5, autorizado, pouso no 7, Hack Lindy. A 3897, autorizado decolar, pistão no 0, ventou no 7, 0 graus, com no 2 nós. Devo decolar no 0, tá 3897. Sete, decolado aos 37, um controle 120 decimal 8, bom voo. 20 decimal 8, até 3897, bom trabalho. Será que o India solo 37, confirma a parte 5? Não, parte 5, já. Confirme? Parte 5, abaixo de pé. Gente, autorizado backtrack, após livre taxi, parte 5. Backtrack atualizado, após autorizado parte 5, será que o India? Boa noite, obrigado. Após 2000, voa Leda, subindo ao 320, até 3897. Salvador, boa, até 3290, obrigado pela ProDTAP e a informação passou na 90. São 3290, aciona identificação, autorizada a chegada BOMED 1, no voando na ProDTAP, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. 050, estou corrigindo, deve ser 5000, 5015, 3290. 290, número 1 na aproximação, cancelado as restrições de velocidade e altitude. Ciente, 3290. Confirma pro, por quantas milhas? Pro 230 por 20 milhas. Gente, livre de desvio, o botão 3897. Obrigado. Então, 3897 após desvio autorizada para Edmótiva. Edmótiva, só 3897. Então, 3897, chame o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 1251. Copiado, doutor, 3897, boa noite, bom trabalho. Autorizada para o Oduna, é autorizado final do procedimento LSXV, descida para 2.000 pés, o ajuste permanece no 0.5, reporta estabilizado. Pronto, Duna, desce 2.000, reportará estabilizado, então 3290. Papa Romeu, Golf Índia, agora 60 milhas na Panamá, Colômbia. Gente, o Papa Romeu, Golf Índia, mantendo o nível de voo 100, está em contato radar a 60 milhas nordeste de Salvador. O ajuste em Salvador 1095. Sério, se 506, prossiga. Força Aérea 8506, confirme o POB autonomia alternativa. 06, 4 horas de autonomia alterna, Vitória da Conquista. 08506, autorizado táxi, reporte na Taxi Hotel. Portar no hotel, Força Aérea 8506. Seis, dois, nove, zero. Então, 3290, complete nosso procedimento, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Meu eco X-ray papá, prossiga. Eco X-ray papá, direcionamento chama pronto táxi. Salvador, boa noite, Altan 3290, tá passando externo, fecha a casa. Tá 3290, QNH no 0 no 5, reporte visual com campo. Reportará, 3290, visual com campo, 3290. Tá 3290, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 15 nós. Livre pouso não no 0, tá 3290. Eco X-ray papá, autorizado o táxi, reporte na X-ray papá. Afirmo, decola da pista 107 no perfil de saída Arbor 1 no Elephant. Tá 3290 no solo 55, libera direito, chama o solo 121 decimal 9. 219, tá 3290. Eco X-ray, papá autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Salvador, Luna 705, ponto 0 Delta 0. Luna 705, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter pistão 0, Luna 705. Luna 705, autorizado decolar, pistão no 0, vento 1, 80 graus, 12 nós. Zero decolagem da 10, Luna 705. Eco, X-ray, papá, mantenha a posição e aguarde. Luna 705, decolada 59, chame agora o controle 120, decimal 8. 308, obrigado. Luna 705. Luna 705, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, seleção, voo 1, após 2000 pés, voo líder. E prosseguindo na subida para 360, voo 1705. Salvador, 0506, tá no hotel, pronto, ingresso. Força Aérea 8506, autorizado ingresso, pistão no 028, reporte pronto. Força Aérea pronto, alinhado na 10, com a intercessão. Alinhado e pronto, foi 0506. Foi 0506, mantém a posição e aguarde. Mantém a 2506. Papa Romeo Eco, X-ray, papão autorizado decolar, pistão no 7, vento 1, 90 graus, no 3, nós. Ativa! Dá pra ver a disposição, sobre o 1705. 1705 autorizado, Leda. Aguarde a autorização do centro Recife. Ok, obrigado. Quanto Leda. Papa Romeu Eco, X-Ray, Papa, decolar 202, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Eco, X-Ray, Papa, na Arboruno, Elefa. Papa Romeu Eco, X-Ray, Papa, contato radar na decolagem, suba via Arboruno, para o nível 360. Sobe via nível 360, o Eco X-Ray também. Papa Romeu, Eco X-Ray, papada presente, voe Elefa. 20 graus, direto Elefa. Salvador, Frontera 506, tá alinhado, pronto. Decolar pistão no zero, vento 180 graus, 139. 806 iniciado. 5. Zero 8506, decolada 04, chame agora o controle, 120, decimal 8. 1208, 8506. Controle Salvador, Força 8506. Força 8506, contato radar na decolagem suba via Arboruno para o nível de voo 080. Arboruno para 080, 8506. Uno 705, cruza nível 40, chame Recife, frequência 128, decimal 35, antena 125, decimal 1. 2835, 125, obrigado. Cessar 8506, tem condições de formar pro ideal para o destino? Pro ideal é 257. Gente, dá presente tá autorizado direto ao destino. Direto ao destino, 8506 agradece. 5060, submantenha 3000 pés. Alinhar e manter pistão no zero. Ali mantenha no zero, gol no 099. Gol no 099, informo que após a decolagem irá manter a proa até 3000. Autorizado decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 149. Teve decolagem, vai manter a proa até 3000 pés, gol no 099. Em caso de falhas, mantenha 3000 pés até interceptar radial 260 de Salvador. Interceptar radial 260 de Salvador está autorizado a extensão para o nível 080. Mantenha 3000 pés devido a tráfego na mesma saída, o Boeing 737 da linha da série 800. Você manterá limite radial 260 de Salvador a 3000 após ascensão 080. Afirmo, em caso de falhas ao atingir a radial 260, está autorizado a ascensão para o 080, prosseguindo direto do destino. 8506, controle, boa noite, chegou no 099. Gol no 099, contato radar de colagem, mantenha a proa até 3000 pés, após estar autorizado curvar a direita proa violenta e subir para o nível 360. Mantenha a proa até 3000. Após o mesmo, pro de Elepa, só 360, gol no 099. Papá Romeu, Eco, X-Ray, Papá, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 260, Eco, X-Ray, Papá. Voo da Lepa, gol no 099. Romeo Golf Yankee Serra. Ah, escuta, Yankee Serra. 53 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantendo uma centena para serviço de formação de voo e alerta chame Recife agora, frequência 128, decimal 8, até 126, decimal 0. 288, 1260, gato, Yankee Serra. É 8506, suba para o nível 080 da presente. Presente 080 pro de Montes Claros, 8506. 8506, assim que possível, informe seu sinal de pouso. 0040, estima pouso. 0040, copiado, confere 8506. 8506. Salvador, boa noite, azul 2781. Azul 2781, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Alinha e mantém 1-0, 2781, azul. Azul 2781, autorizado decolar pista 10, vento 190 graus, 149. Autorizado decolar, azul 2781. 1099, chame Recife, frequência 128.8, antena 126.0. 288.260.0099, boa. Asa 2781, decolado 18, chame agora o controle, 120.8. 08, 18, Salvador, boa noite, Azul 2781, decolada na saída Arbó, eleva. Azul 2781, contato radar na decolagem, escuta via Arbor 1, para o nível 160. 7 via Arbor 1 para 160, não consegue cumprir o gradiente superior. Gente, Azul 2781, no nível das restrições, tudo para o nível 160, da presente voo elefa. Só no 160 da presente elefa, Azul 2781. 03, call identification, centralized level 050, via Bonf Arrival, QNH1015. Controle azul 2781, uniforme, desvio esquerda para a 260. 20. Gente, informe quantas milhas vai fazer desvio lá para o 260? 20 milhas. Gente, o azul 2781, livre desvio. Após o desvio, está autorizado voar direto a destino. Após o desvio, voa direto a conquista azul 2781.